Estou aqui com Jay Wacker, estamos aqui no Ao Pé da Letra, pela Rádio Sarau. Acabamos de ouvir algumas referências de praticamente 90% dos músicos, né? Cazuza. Eu digo que tem muita gente por aí que não dá o devido valor. Sim, infelizmente, tem colegas que de repente acham que esses caras não têm a relevância que obviamente têm, assim. Mas na verdade é a questão de intimidade, né? E também, e o ser humano, a gente sabe que ele é um largo processo, é um lago muito fundo, né, para a gente chegar em todo mundo. E o mais Verdade. interessante é que a maioria deles, né, quando eu passo para esse bloco da referência, eu converso, é assim, um fala Chico Buarque, o outro também, sabe? É uma coisa impressionante. A gente volta, fala Caetano Veloso, daqui a pouco entra Cazuza. E quem sabe daqui a uns anos a gente, né, tenha um programa e a gente volte para trás e diga quem é a tua referência, Jay Wacker. Isso não, isso e isso é bacana que eventualmente isso já acontece com uma garotada que cita de música de calouro do tipo Ídolos, The Voice, não sei o quê. Volta e meia aparece um candidato que cita meu nome como referência. Isso é muito bacana, isso é muito gostoso. Agora, é claro que daqui a 300 anos ele vai ser estudado, a obra dele vai ser É, já está. estudada, e é um barato dizer que a gente está aqui, né, no mesmo país, eu estou no meu caso, bairro, Praticamente. né, falei, muito bacana, somos contemporâneos, né, isso é muito bacana. E o futuro, como é que tá? A ideia é fazer um novo CD? Ah, sim, eu vou, aliás, quando acabar aqui, agora eu já vou retomar, já estou com o autoral na pré-produção. Aí eu mando essa pré-produção lá para o Mugi, aí a gente vai determinar alguns passos com músicos e tal. E se Deus quiser, no primeiro semestre ainda, eu já coloco esse CD na rua. E além desse, ainda vou lançar um outro que eu não vou dizer ainda o que é, porque é surpresa total, mas é um tributo a um grande autor. Então eu vou fazer um autoral e um outro que é um tributo. E esses dois Aí CDs vão é sair que esse quando você ano. faz um tributo, você já trabalha com o teu lado intérprete, né? Exata, intérprete e Também. arranjador, né? Que para mim é tão importante quanto, assim, eu gosto de pegar a música do cara e pegar meu violão e caminho, a minha harmonia, acaba ficando com a minha cara mesmo, assim, é bem interessante. E é um cara, porra, que eu adoro, que eu acho admirável, canções lindas, e estou muito feliz de ter a chance de registrar esse CD Quando agora também. aparecer, quando você puder falar, daí já manda para nós aqui que a gente já, né? Falo, eu vou gravar durante o carnaval agora. E você não tem essa preocupação em trabalhar e tocar ao mesmo tempo? Você está sempre fazendo as duas coisas? Cara, não tenho não. Inclusive agora uma outra frente que se abriu de forma muito importante na minha cabeça é a frente dos musicais. Eu estou agora totalmente envolvido com isso, cuidando de composição, arranjos, direção musical de musicais. É um mercado que está muito forte e eu me sinto capaz de realizar coisas interessantes nessa área. E eu estou me metendo cada vez mais envolvido com vários projetos caminhando paralelamente. E dá para conciliar tudo. Acho que é só uma questão de você ter vontade, determinação e prazer. Eu sou movido por isso, pelo prazer de realizar, de criar. Então, os musicais também vão ocupar bastante meu tempo agora em 2013. Então eu vou fazendo, cuido dos musicais, dos CDs, dos shows, e vambora que a vida é bela. Perfeito. Eu vou agradecer tua presença aqui. A gente já vai encerrando aqui o nosso Ao Pé da Letra, no Jay Wacker. Saiba que a gente está aqui na Rádio Sarau, sempre trabalhando com tuas músicas. Tá sempre é são músicas que são pedidas, são músicas que estão sempre na programação. Porque na composição praticamente nós somos adolescentes, né, Jay? Sim, com certeza. Eu me sinto ainda no. Eu estou na primeira metade do primeiro tempo do jogo, assim. Tem muito jogo pela frente, tudo é Mas possível. essa obsessão que você tem pela letra, pela boa harmonia e por fazer uma música que possa chegar de forma forte nas pessoas, não só tocar, mas também que elas possam ler, isso traz para nós a sensação de que você realmente vai chegar a um objetivo que é deixar o teu nome na história. Muito obrigado, viu, amigo? Ô, querido, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade, obrigado pela iniciativa de tocar em frente à Rádio Sarau e sempre sempre voltar por aqui. O maior prazer para conversar, para trocar ideias, enfim, conte comigo sempre. Muito obrigado pela oportunidade e Valeu, até a muito próxima. obrigado e até a próxima também para os amigos que ouviram até agora aqui o Ao Pé da Letra. Semana que vem estamos aqui com mais um convidado para falar sobre música, poesia. Até a próxima, valeu. Valeu, Bruno.